Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, tentar falar aquilo que se está pensando e não conseguir é uma das sensações mais incômodas que existe, né? Afinal, a comunicação é a base da nossa vida social. E o mínimo que se exige de nós nessa vida social é que nós consigamos transmitir aquilo que nós estamos pensando, né? Toda a vida, a civilização se construiu assim, com uma pessoa passando seu entendimento, seu conhecimento, seu pensamento para os outros. Então, se você tem dificuldade disso, se você não consegue passar aquilo que está na sua cabeça para os outros, isso é um problema sério. É um problema sério. Só que, apesar disso, entenda que ter dificuldade de argumentar é um problema geral, universal. Na verdade, eu posso dizer por experiência de alunos que eu recebo, de pessoas que eu convivo, que são bem poucas as pessoas que têm capacidade argumentativa. Quando eu digo capacidade argumentativa, é a capacidade de transmitir com exatidão os conteúdos do seu próprio pensamento. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. E há diversas razões que influenciam nessa capacidade ou nessa incapacidade argumentativa. Só que a razão mais assim, mais evidente, existem várias, mas a mais evidente é uma confusão que as pessoas fazem entre pensamento e fala. Então, um dos motivos dessa dificuldade de argumentar está na origem, na concepção que se tem do pensamento e na concepção que se tem da fala. As pessoas não entendem que pensar não é falar. Pensar não é falar. Pensar é diferente de falar. E entender isso é essencial se a pessoa quiser desenvolver uma capacidade argumentativa. Na verdade é o seguinte, os nossos pensamentos, eles se caracterizam principalmente por ser um caos. O que eu quero dizer com um caos? É que na nossa mente, os pensamentos não possuem ordem alguma. Na verdade, na nossa mente, eles se sobrepõem uns aos outros, eles se misturam, eles se alternam sem nenhum critério. Tá? E até quando nós acessamos esses pensamentos, os objetos desses pensamentos, eles nunca aparecem claramente na nossa frente. Então veja, isso é a característica do nosso pensamento. Isso é assim por causa da natureza dinâmica dos nossos processos mentais, e eu vou dizer uma coisa para vocês, é bom que seja assim. É bom que seja assim porque é por causa desse dinamismo mental é que nós temos a capacidade de pensar tantas coisas e conseguimos pensar com tanta rapidez. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos. Então agradeçamos por o nosso pensamento ser assim caótico. Essa caoticidade que nos permite pensar muitas coisas e rápido e bem. Tá? Só que também é por causa dessa característica caótica que os nossos pensamentos, eles costumam ser também fugidios, fragmentados. Muitas vezes nós sequer pensamos as coisas inteiramente. Às vezes nós temos apenas uma memória pálida, uma imagem meio fosca daquilo que nós estamos vendo, nós estamos pensando. E normalmente, e aí que tá, normalmente isso aí já é suficiente. Nós não precisamos. Se eu penso no boleto que eu vou pagar amanhã, eu não preciso pensar no boleto com todos os detalhes. Do código de barras, dos números, das palavras. Não, basta eu pensar uma imagem fosca, uma imagem pálida desse boleto, já é suficiente para o meu objetivo. Tá? Então, o pensamento tem essa característica. Porém, e aí é que começa o problema. Quando nós precisamos comunicar o que nós estamos pensando, aí a situação é totalmente diferente. Aí a coisa muda de figura. Porque a transmissão do pensamento por meio da fala ou por meio da escrita, ela já não pode seguir igual está na nossa cabeça, ela não pode ser caótica, pelo contrário, o que caracteriza uma comunicação é a ordem e a coerência. Então é necessário que as palavras saiam ordenadas, uma atrás da outra. E não basta só ser uma atrás da outra, elas têm que ter sentido, tem que ser uma, e a outra que vem depois tem que fazer sentido com aquela que veio na frente. E depois elas têm que fazer um sentido de conjunto também. Olha a complicação. Então tá tudo bagunçado na mente, mas quando tem que sair em forma comunicativa, não pode sair essa bagunça. Em outras palavras, enquanto o pensamento na mente caracteriza-se pelo caos, quando é comunicado, quando esse pensamento precisa ser comunicado, aí o que caracteriza é a ordem. Então, ordem e caos é o que diferencia comunicação de pensamento, tá? Então, quem pretende aprender a se comunicar, a argumentar, a falar bem, com eficiência, de maneira coerente, precisa saber que as coisas são assim. Precisa entender que a sua fala é ordem, que seu pensamento é caos. Porque só entendendo isso é que ele vai entender que ele vai precisar colocar ordem no caos dos seus pensamentos antes de falar. Então, é essa ordenação que nós chamamos de raciocínio. O raciocínio é exatamente isso, colocar ordem nos pensamentos antes de comunicá-los. Então, quem deseja aprender a se comunicar bem, precisa antes aprender a raciocinar. Tá bom, gente? É isso aí e até a próxima.